Fecheiro 49, página 477, capítulo 38. Encontro-me com um advogado. Tal como tinha previsto, os germes do século XVIII não eram adversários à altura dos antibióticos modernos. Em 24 horas, a febre tinha desaparecido e, durante os 2 dias seguintes, começou a ceder à inflamação no braço, deixando só um endurecimento ao redor da ferida, que supurava lentamente quando a apertava. Ao quarto dia, segura de que Jamie estava a recuperar, pus um curativo frouxo com um unguento de centáurea e subi ao quarto para me vestir, ainda que não tivesse anunciado a minha intenção de ir ao andar superior. Quando abri a porta do quarto, encontrei, junto à tina, uma grande jarra com água quente e uma barra de sabão. Peguei nele para o cheirar. Fino sabão francês, perfumado com lírios do vale. Era um delicado comentário sobre a minha posição dentro da casa. Hóspede de honra, sem dúvida, mas alheia à família, a quem estava destinada a habitual mistura de sebo e lexívia. Muito bem, já veremos, murmurei, enquanto ensaboava o pano para me lavar. Meia hora depois, enquanto ajeitava o cabelo em frente ao espelho, ouvi chegar alguém. A julgar pelo ruído, eram várias pessoas. Quando desci, encontrei uma pequena multidão de crianças que corriam entre a cozinha e a sala e algum adulto que olhou para mim com curiosidade. Na sala tinham desmontado o catre. Jamie, já barbeado e com uma camisa de dormir limpa, estava sentado no sofá, coberto com uma colcha e com o braço esquerdo pendurado ao pescoço. Rodeavam-no 4 ou 5 meninos. Aí está ela, exclamou com prazer quando eu apareci. E todos os presentes se voltaram para olhar para mim. As suas expressões iam da simpática saudação à surpresa. Lembras-te do jovem Jamie? O homónimo mais velho indicou com a cabeça um jovem alto, de ombros largos e negro cabelo encaracolado, que sustentava nos braços um vulto inquieto. Recordo-me desses caracóis, respondi sorrindo. O resto mudou um pouco. O jovem Jamie dedicou-me um amplo sorriso. Lembro-me bem, tia, disse com voz profunda. Sentava-me nos seus joelhos para brincar aos 5 porquinhos com os meus dedos dos pés. Não é possível, exclamei, fitando-o espantada. Talvez possa fazer o mesmo com o nosso pequeno Benjamin, sugeriu o jovem com um sorriso e inclinou-se para depositar cuidadosamente o vulto nos meus braços. Uma cara muito redonda ergueu-se para mim, com esse ar de aturdimento tão comum entre os recém-nascidos. Benjamin parecia um pouco confuso ante a brusca mudança de braços, mas não se opôs. Um menininho loiro reclinava-se sentado no joelho de Jamie, olhando-me com estranheza. Quem é aquela, tio? Perguntou com um sussurro bem audível. É a tua tia-avó Claire, respondeu Jamie muito sério. Creio que já te falaram dela. Ah, sim, confirmou o menino com grandes acenos de cabeça. É tão velha como a avó? Mais velha ainda, informou Jamie, assentindo com igual solenidade. O rapaz olhou para mim, boquiaberto. Depois voltou-se para Jamie com a cara franzida por um gesto trucista. Não gozes, tio. Não pode ser tão velha como a avó. Nem tem cabelos brancos. Obrigada, filho, disse-lhe eu com um sorriso radiante. Tens a certeza de que é ela? Insistiu o menino, olhando-me com um ar de dúvida. A mamã diz que a tia-avó Claire era uma bruxa. E esta senhora não parece uma bruxa, não tem nenhuma verruga no nariz. Obrigada, repeti um pouco mais seca. E tu como te chamas? Escondeu a cara na manga de Jamie, negando-se a falar. É o Angus Walter Edwin Murray Carmichael, apresentou-o o seu tio-avô, revolvendo-lhe o sedoso cabelo loiro. O filho mais velho da Maggie. mais conhecido por Wally. Nós chamamos-lhe Ranhoca, esclareceu uma pequena ruiva junto ao meu joelho, porque tem sempre o nariz cheio de ranho seco. Angus Walter fulminou a prima com os olhos, vermelho de fúria. Não é verdade, gritou. Retira o que disseste. E sem lhe dar tempo de o fazer, lançou-se contra ela com os punhos cerrados. Às meninas não se bate, disse-lhe Jamie, pegando-lhe pela gola da camisa. Não é próprio de homens. Mas ela disse que sou um ranhoso, gemeu Angus Walter. Tenho de lhe bater. E não é de boa educação fazer comentários sobre o aspecto pessoal dos demais, menina Abigail, acrescentou Jamie, dirigindo-se à menina. Deves pedir desculpa ao teu primo. Mas se é verdade, protestou Abigail, ao ver o olhar severo do seu tio-avô, baixou os olhos e pôs-se toda vermelha. Perdão, Wally. A princípio, o menino não pareceu disposto a dar-se por satisfeito, mas Jamie persuadiu-o, prometendo contar-lhe uma história. A do duende e o ginete, pediu a ruiva. Não, a do diabo que jogava xadrez, interveio o outro. A história é para o Wally, esclareceu Jamie com firmeza. Ele é que escolhe. Puxou de um lenço limpo e pô-lo no nariz do Wally, que de facto estava congestionado. E ordenou baixinho. Funga. Depois, em voz mais alta. Diz-me qual a história que preferes, Wally. Depois de assoar o nariz, o menino disse. A da Santa Brígida e os gansos, por favor, tio. Jamie procurou-me com um olhar pensativo. Muito bem, começou. Há muito tempo, há centenas de anos, mais do que possam imaginar, Brígida pisou na rocha das Terras Altas, acompanhada de Miguel o Bendito. Naquele momento, Benjamin começou a farejar-me o peitilho do vestido, de maneira que saí à procura da sua mãe. Encontrei a senhora em questão, na cozinha, misturada com um grupo de mulheres e jovenzinhas. Depois de lhe entregar o menino, iniciaram-se as apresentações, as saudações e esse tipo de rituais que nós mulheres utilizamos para nos avaliarmos mutuamente, com ou sem descrição. Todas se mostraram muito cordiais. Era evidente que sabiam quem eu era, pois não denotavam surpresa face ao regresso da primeira esposa de Jamie, seja de Entre os Mortos ou de França, segundo o que se lhes tivesse sido dito. No entanto, ainda que me tratassem com grande amabilidade e cortesia, havia quem me olhasse de soslaio e faziam discretos comentários em gaélico. Mas o mais estranho era a ausência de Jenny, a alma de Lallybroch. Evitava-me desde que eu regressara com o jovem Ian. Provavelmente era natural, dadas as circunstâncias. Eu também não tinha procurado um encontro com ela. Ambas sabíamos que era preciso ajustar contas, mas nenhuma das duas procurava a oportunidade. A cozinha era acolhedora, talvez até demais. Quando alguém mencionou que fazia falta uma jarra de creme para os bolos, aproveitei a oportunidade de escapar, oferecendo-me para trazê-la do barracão onde se guardava o leite. Depois de ter estado submersa no barulho da cozinha, o ar frio e úmido era tão refrescante que passei um minuto a arejar as anáguas impregnadas de cheiro de comida antes de continuar o meu caminho. O barracão do leite estava a uma distância razoável da casa, próximo do estábulo onde se alojavam as ovelhas e as cabras. Nas Terras Altas, os bovinos eram criados para se obter carne, pois o leite de vaca só se considerava adequado para os inválidos. Com surpresa, ao sair do barracão, vi Fergus reclinado no muro do pátio, contemplando com ar amuado as ovelhas, as valiosas ovelhas merinas que Jenny mimava mais do que aos seus netos, cercavam-me em bando, balindo freneticamente com a esperança de receber algo. Fergus lançou um olhar malévolo. Bestas inúteis, ruidosas e malevolentes, disse. Pareceu-me bastante ingrato, considerando que a sua manta e as suas meias deviam ter sido tecidas com a lã delas. Alegro-me em voltar a ver-te, Fergus, comentei sem prestar atenção ao seu mau humor. O Jamie sabe que estás aqui? Se acabava de chegar, perguntava a mim própria, o que saberia ele dos últimos acontecimentos? Não, reconheceu com desassossego. Creio que deveria ir dizer-lhe. Mas não fez qualquer gesto de ir até casa. Era óbvio que algo o inquietava. Perguntei-me se a sua missão teria fracassado. Encontraste o Sr. Gates? Por um momento pareceu não compreender. Depois voltou ao seu rosto uma chispa de animação. Ah, sim, milord, estava certo. Fui com Gates para prevenir os outros membros da sociedade. Depois fomos à taberna onde deviam reunir-se. E tal como esperávamos, havia vários homens da alfândega disfarçados. Podem esperar tanto quanto o colega deles, o do túnel. O brilho de selvagem diversão apagou-se de seus olhos com um suspiro. Não podemos pretender que nos paguem pelos panfletos, creio. E ainda que a tipografia se tenha salvado, só Deus sabe quanto demorará para milord restabelecer o negócio. Surpreendeu-me o seu ar taciturno. Mas tu não ajudas na tipografia, pois não? Perguntei. Encolheu os ombros. Não posso dizer que ajude, milady, mas milord teve a gentileza de me permitir investir ali uma parte dos meus ganhos com o conhaque. Com o tempo, devo chegar a ser um verdadeiro sócio. Compreendo, sussurrei solidária. Precisas de dinheiro? Eu poderia... Lançou-me um olhar surpreendido. Obrigado, milady, mas não... Para os meus gastos, preciso de muito pouco e tenho o suficiente. Deu uma palmada no bolso do casaco, que emitiu um repique reconfortante. Depois disse lentamente: é que, bom, o negócio da tipografia é muito respeitável, milady. Suponho que sim. Captou o meu tom intrigado e esboçou um sorriso lúgubre. Dir-lhe-ei qual é o problema, milady. Enquanto o contrabando rende rendimentos mais do que suficientes para manter uma esposa, dificilmente parecerá uma profissão atraente aos pais de uma dama respeitável. Ah! Exclamei. Agora via as coisas com clareza. Queres casar-te? E com uma dama respeitável? Assentiu com uma certa timidez. Sim, mas a mãe dela não me aceita. Pensando bem, não se pode criticar a mãe da jovenzinha. Fergus era dono de uma beleza morena e um porte deslumbrante que bem podiam conquistar uma moça. Mas carecia de certas coisas que os pais escoceses consideravam atraentes. Propriedades, rendimentos estáveis, a mão esquerda e um nome de boas famílias. Se eu fosse sócio de uma próspera tipografia, aí sim, a boa senhora poderia tomar em conta as minhas pretensões, explicou. Mas tal como estão as coisas, abanou a cabeça desconsolado. Dei-lhe uma palmadinha compreensiva no braço. Não te preocupes, logo nos ocorrerá algo. O Jamie já ouviu falar dessa rapariga? Sem dúvida aceitaria falar com a mãe dela em teu nome. Para surpresa minha, pôs cara de alarme. Não, milady, não lhe diga nada, por favor. Neste momento tem coisas bem mais importantes em que pensar. Provavelmente estava certo. Mas a sua veemência surpreendeu-me. Ainda assim concordei em não dizer nada a Jamie. Talvez mais tarde, milady, disse. Por agora, creio que não sou companhia adequada nem sequer para as ovelhas. E avastou-se para o pombal com um profundo suspiro. Fiquei surpreendida ao encontrar Jenny na sala com Jamie. Estivera fora e tinha as bochechas e a ponta do nariz avermelhados pelo frio. Mandei o jovem Ian selar Dornas, disse ao seu irmão com o semblante franzido. Poderás caminhar até ao celeiro, Jamie, ou é melhor que traga o cavalo até aqui? Levantou uma sobrancelha ao olhar para ela. Posso caminhar até onde faça falta, mas não penso ir a parte nenhuma. Não te disse que ele vinha para cá? Protestou Jenny, impaciente. Ontem à noite apareceu o Amy Sketchick a dizer que chegava desde Cornwallis e que o Hobart tinha a intenção de vir hoje. Deu uma olhadela ao bonito relógio esmaltado da estante. Se saiu depois do pequeno almoço, estará aqui dentro de uma hora. Jamie reclinou a cabeça no sofá. Já te disse, Jenny, que o Hobart Mackenzie não me assusta. Que me crucifiquem, se fugiu. Olhou com frieza. Ah, sim? A Leary também não te assustava? E vê só o que aconteceu. E assinalou com a cabeça o braço pendurado ao pescoço. Jamie curvou a boca. Bem, isso é verdade, reconheceu. Por outro lado, Jenny, bem sabes que nas terras altas as armas de fogo escasseiam mais do que os dentes de galinha. Se o Hobart quer matar-me, não creio que se atreva a pedir-me a pistola emprestada. Não creio que se incomode. Não fará mais do que entrar e degolar-te, como o ganso que és, espetou ela. Jamie desatou a rir e recebeu um olhar fulminante. Aproveitei aquele momento para intervir. E quem é o Hobart Mackenzie? E por que motivo quer degolar-te como um ganso? Jamie girou a cabeça para mim com uma expressão divertida. O Hobart é o irmão da Leary, Sassenach, explicou. Quanto a isso de degolar-me, vive em Cornwallis. A Leary mandou-o chamar, interrompeu Jenny, e contou-lhe tudo. A ideia é que o Hobart deve vir limpar a honra da sua irmã, eliminando-me. Jamie parecia divertir-se com essa perspectiva. Mas eu não estava tão segura, e Jenny também não. E esse Hobart não te preocupa? Perguntei. Não, claro que não. Parecia um pouco irritado. Voltou-se para a irmã. Por Deus, Jenny, conheces o Hobart Mackenzie? Esse homem não é capaz de matar nem um leitão sem amputar o próprio pé. Sussurrou ela. Supõe que ele aparece aqui e tu o matas. O que acontecerá então? Ele será um homem morto, parece-me. E depois enforcam-te por assassínio. Ou terás de fugir, perseguido por todos os parentes da Leary. Queres iniciar uma guerra entre clãs? O que eu quero, contestou ele com paciência, é tomar o pequeno almoço. Vais dar-me de comer ou queres que eu desmaie de fome para poder esconder-me no buraco do padre até que o Hobart se vá? Não é má ideia, repôs ela, encarando os seus ouvintes num sorriso conspirador. Se pudesse arrastar a tua renitente pessoa até ali, punha-te já a dormir. Abanou a cabeça com um suspiro. Está bem, Jamie. Que seja como tu queres, mas não faças nada que estrague o meu bonito tapete turco, entendido? Prometido, Jenny. Derramar sangue na sala é de má educação. Jenny bufou. Idiota, disse sem rancor. Farei com que a Jenna te traga a papa. E desapareceu num redemoinho de saias e anáguas. Dornas? Perguntei, olhando com estranheza. Não pode ser o mesmo cavalo de que te apoderaste em Lahore? Não. Jamie lançou a cabeça para trás e sorriu-me. Este é o neto do Dornas, um deles. Os potros ficaram com o mesmo nome em sua honra. Inclinei-me para lhe avaliar o braço e ele fez uma careta. Dói? Tinha melhorado. No dia anterior a zona dorida era bem maior. Não muito. Tirou o lenço de pescoço e esticou o braço com um gesto de dor. Creio que ainda não posso trabalhar como saltimbanco. Comecei a rir. Não, creio que não. Hesitei. Escuta, esse tal Hobart, tens a certeza de que não? Tenho a certeza. E ainda que não a tivesse, primeiro preciso tomar o pequeno almoço. Não vou permitir que me matem com o estômago vazio. Ri outra vez, mais calma. Eu trago-te, prometi. Ao sair para o vestíbulo, vi mover-se algo por trás de uma janela. Era Jenny, com manto e capuz, que subia em direção ao estábulo. Num súbito impulso, tirei um capote do cabide e corri atrás dela. Tinha um par de coisas que falar com Jenny Murray e esta podia ser a melhor oportunidade de estar a sós com ela. Alcancei-a diante da porta do celeiro. Ao ouvir os meus passos, voltou-se sobressaltada e deu uma olhadela em redor. Vou dizer ao jovem Ian para retirar a sela do cavalo, disse, ao ver que estávamos a sós. Tenho de voltar à cave para procurar cebolas para uma tarte. Acompanhas-me? Vou contigo. Fechando o manto para me defender do vento, segui-a até ao estábulo. Ian, filho, estava esparramado sobre um montão de palha fresca. No seu cubículo, um alazão de olhos ternos mascava feno, sem sela nem freio. Não te mandei preparar o Dornas? Perguntou ela com voz áspera. O rapaz coçou a cabeça, ligeiramente intimidado. Sim, mamã, mas achei que não valia a pena. Não, e porquê? Encolheu os ombros com um sorriso. Sabe perfeitamente que o tio Jamie não foge de ninguém, muito menos do tio Hobart, não sabe? Apontou com suavidade. Jenny suspirou. Sim, Ian, eu sei. E acariciou a bochecha do filho. Vai para casa e toma um segundo pequeno almoço com o teu tio. A tua tia e eu vamos até à cave. Mas se chegar o Sr. Hobart, não te esqueças de vir avisar-me imediatamente. Entendes? Sim, mamã. O rapaz saiu disparado para a casa, movendo-se com a desajeitada graça de um filhote de cegonha. Jenny abanou a cabeça com um sorriso ainda nos lábios. Doce criatura, murmurou. Depois, recordando as circunstâncias, voltou-se para mim com um ar decidido. Vamos? Creio que queres falar comigo, não é verdade?